Visão 91, contato radar SUPA nível 340, perfil da EL. Perfil da EL, 0340, 3191. Pronto, 395, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 351, 3325, obrigado. Confirme livre pouso, pista 10, o nome é 2? Negativo, livre pouso, vento 140 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 10, o nome é 2. Desça para 2000 pés, estou o time, estou no 05, nesta proa autorizado, detectar o localizador. Desça para 2000, detectar o localizador nessa proa. Reduz a velocidade para 2100 nós. 2100, reduzindo, 864. Chame táxi, azul 4207. Autorizado 4207. Salvador, bom dia, azul Alfa Yank Fox. Alfa Yank Fox, prossiga. Bom dia, senhor. O Alfa Yankee Fox está no pátio 3. Solicitar reboque para a posição 3 do pátio principal. Autorizado, o Alfa Yankee Fox. Chame para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamará para ingresso no pátio principal o Alfa Yankee Fox. Correção 170. 170, 3191. Pode aprovar a Duna, com 864? 864, aguarde. Está no limite, vai passar do localizador. Positivo, informa que seu tráfego está sendo vetorado para. Priorizamos o aeronave que está transportando esse tempo, ok? Ah, tá ciente, obrigado. 1864. Visão 91, retoma navegação, voe na proa de Leda. Leda, 3191. O Bravo Vitor Tango, desça para 3000 pés, Bravo Vitor Tango. 3000 pés, desça no Bravo Vitor Tango. E a descida, o 4060 da Sul? 4060, reduz a velocidade para 2100 nós, desça para o nível 050. 050, redução 2100 nós, 4060. Azul 4207, Galeão, 4 horas e 40, 1-1-7 a bordo. Ok, tá livre, tá à direita, Azul 4207, consultar 1018-95 a torre. Azul 4207, consultar 1018-94-4207. Mantenha presente, Bruno, aguardando o vetor. Tá mantendo, como você tá configurado. Azul 4060, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Esquerda 010, azul 4060. 1094, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 12545, até 2085, boa viagem. Mano, Bravo Vitor Tango, prossegue visual para a pista 35. Afirmativo, condições visuais, propõe estacionamento, ponto 35, Bravo Vitor Tango. Isso para 1.500 pés, com a visual para a pista 35. Está presente visual, Bravo Vitor Tango, cruzando para 1.500 pés. Mano, 864, curva direita, para 1.20. Direita 1.20, com 864. Isso para 3.000 pés, com 1.864. 3.864. O Alpha Yank Fox está autorizado para seguir para o Gate 3. Ok. O Bravo está dando controles visuais. Visual com cabo. Chame Torre, 11895, bom pouso, Bravo Vitor Tango. Excelente, Bravo, 1895, Bravo Vitor Tango. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, você é para final da 35, reporte, Bravo Vitor Tango. Visual, Bravo Vitor Tango, 35. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4207, pronto, ponto 0-0. Autorizado, 4207, alinhado e decolar, pista 10, vento 150 graus, 109. Autorizado, alinhado e decolar, 10, azul, 4207. Salvador, bom dia, tá 3198, passando 170 para 150. 198, ação de identificação, autorizado chegada a Maio, desça para o nível 050, altímetro no 095. Como 095 para o 050, tá 3198. Passaremos 5952, curva agora à esquerda, proa 165, autorizado a interceptar o localizador nessa proa, procede a 5952. 5952. O 3191 pode chamar o centro. 3191, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 3351, 3325, obrigado. 1864, curva à direita, proa 170, nessa proa autorizada intercepta o localizador. Direito 170, com 864, intercepta nessa. Pouso, Bravo Vitor Tango, 150 graus, 89. Bravo Vitor Tango. Direita 045, já mantendo 2190 nós, o azul 4060, mantém 050, show de nível. Isso para 4.000 pés. 4.015, 4060. Apoio elétrico, passarela 5952. Flete aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 4207, decola os 2000, controle 1995. 1935, obrigado, 4207. Salvador, Costa Rica, 5952, tá? Foi aberto, depois mais pra final. Estrolis, Salvador, muito bom dia, Azul 4207, passa 1.000 pés no perfil da Dell. A 207, contrato radar, surpa nível 300, perfil da EL. 300 da EL, 4207. Curva à direita para o 090. Direita 090, 4060. Alexandre, Azul Alfa e Yankee Fox, finalizando a reposta aqui para o Juiz de 43. Muito obrigado. Bom, uma boa tarde. Ok, o Alfa e Yankee Fox, boa tarde. Opa, para 5952, para o canal que tem baixado o trabalho. Bip checado, livre pouso, 130 graus, 895952. Livre pouso, 952. Dirigindo 4.000, 4.060. 3.000 pés, 4.060. 3.000, 4.060. Mantenha approach. Estou à direita para o 1.945, autorizado nessa proa que aceitar. Ok, direito 145 nessa planta, exceto azul 4060. Alô, localizador, gol 864. 864, complete a aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. 1895, boa. Oi, muito bom dia, o voo 864, 2 milhas, 3 milhas para o externo. 7864, antes de aproximação, aguarde a duração de pouso. Guarda. Tinge mantém 3.000, 4.060, pode prosseguir para 2.000, senhor. Autorizado, essa para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, reportarei, 4.060. Força aérea 5952, solo de 29, linha esquerda, parte militar, estacionar frequência livre. Check-in autorizado, pouso, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso 10, gol 1864. Autorizador azul 4060. Frente aproximação, chame torre 10895, com bolo. 1895, obrigado, boa tarde. Bom dia, torre Salvador azul 4060, final LS X-Ray. Vocês continuam aproximação, aguarde a utilização de pouso, né? 4060, gente. Siga. Tente, mantenha no 1500 pés, boina pro de Paripe, após rotatório, comando visual com aeródromo, estou time, estou no 095, que eu vou até back 0. 2-0-0, atingindo no 5-0. 2198, desça agora 2000 pés, estou time, estou no 095, estamos no localizador. 0152000, recontra o localizador 3198. Tané 6200, sem identificação, autorizado chegada a mais, disse inicialmente para o nível 050, estou time, estou no 095, vigilante. Aí, 050, para o 0125, Tané 6200. Bruno 556, bom dia, prossiga. Bom dia, você já tem na sala, você já está pronto para cópia? Estou pronto. Autorizado Galeão, o nível 360, via up November 857, até Moço, decola da 10, saída da El Leda, após Irune, controle 119.35, transponder 5157. Autorizado 360 para o Daniel, via 4.0.2. A gente for lá da 3, Daniel, 1.2. Agora, 207, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12251, tem 3325, boa viagem. 351, 3325, bom domingo, boa Páscoa. A 0, só as 35, direito, 21 no 1 no solo. 21 no 1. Azul 4060, boa tarde, bom dia. Bom dia, Azul 4060, Leiro Táxi, via Alfa, chame na Juliette para ingresso no pátio. Alfa, chama antes da Juliette, 4060. Juliette November, controle? Será pela torre de controle que o senhor está rebocando faixa? O senhor tem o número da autorização? 3198 no final. Aproximação, Xande Tour, 3895, bom pouso. 3895, boa. Autorizado o ingresso na Juliette, 4060 da Azul, portal 01. 01, 4060. Pode baixar aprovado, senhor. 3198, vento 60 graus, então. Copiou apenas livre pouso, está 3198. Tempo regras modificadas 1439, desça para 2500 pés, o escoltímetro no 0-4. 2500 no 0-4, Lima, Tapaquilo. No 050, Xander 6200. 200, desça para 3000 pés, estou tímido no 014. 3000 com no 014, 6200. Solo aos 4-1, livre à direita, chama 2-1-1, só. 2-1-1, só 3-1-8. Bom, Salvador, bom dia, só 3-1-9-8, livrou. Só 3-1-9-8, bom dia, tem livre táxi via Alfa. E... chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, 3-1-9-8. Passando 2-0-0 para 1-5-0. 5-0-4-8, sua identificação, autorizado chegada a Mário, desça inicialmente para o nível 050, os altímetro no 0-4. Chegada a Mário, desce 050, no Itatoyos, 1-5-0-4-8. partiu o controle de Salvador? Tá na esquerda, passei. Foi agora na proa da rotatória, descendo para 1.500 pés. Inicialmente vai fazer espera na rotatória. Rotatória 9.500, escrito Lima, Pataquilo, prevista espera em rotatória. Sena 6200, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, Sena 6200. Quebec Serra, controle. Não recebemos a sua altimetria. Recebemos 1.500 pés. Estacionamento no 4. 3198, portão é o 09, está livre o ingresso. Portão 09, confirme livre táxi, senhor. Autorizado, táxi, para o gate 9, na 3198. Sim, então 3198. Eu vou no 556, no portão 4, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, aí pra caramba, táxi, vou no 556. É 200, complete aproximação, chame tu, 10895, com pouco. 295, pode. Gente, o Lima Pacilo reduz a velocidade para 1909. Condições? Afirma. 0200. Lima Pacilo, estamos no tráfego agora, na uma milha de Simbra. A aeronave é a Boeing 320, companhia Oxané. Você será o número 2 para pouso do pistão A7, o Lima Paquio. Tá certo, o Lima Paquio. Kilo, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 1895, Kilo. Você vai botar Tango Lima, tá pra Kilo? Aquilo você vai pro jogador 7 após, Kilo. Você bota na final da 7, Kilo, pra Kilo. Até Obrigado, voo no 556, tá livre o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 18, nosso empregado, pátio. Comércio. Ó, 5048, após etapa desça para 2000 pés, altímetro na 0, 1-4, vigilante. Após etapa desça para 2000 pés, 1-0-1-4, azul 5048. Tá na final, baixou e travou o Lima, Papaquilo, 1-7. Foi usado por 1-7, Papaquilo, vento 1-40 graus, 1-0-9. Tem livre voo do Lima, Papaquilo. Poxa, né, 6200, solos 49, direito 21 no solo. Direito 21 6200. Solo, Salvador, bom dia. Poxa, né, 6213, informação em autorização. Rio de Janeiro, galera. Poxa, né, 6213, bom dia, tá autorizado, galeão. Nível 360, via UP 9857 até Moço, decola da 10, saída da El, Leda, Irume, controle 119 decimal 35, e o transponder 5163, Oxané 6213. Cruzeiro Galeão, nível 360, via UP 9857 Moço, decola 10 da El, Leda, Irume. 119.35, a frequência do controle, 5163 no transponder, a posição 02 do Oxenar 6213. O Oxenar 6213, está correto o cotejamento, chame, puxa essa na meta. Chavarelo, obrigado. Salvador, Oxenar 6200 na Alfa. Oxenar 6200, está livre o táxi em frente, Alfa, e chame na Juliette para ingressar no pátio. Chama Juliette para ingressar no pátio, 6200. A gente aguarda as redes de comunicações, voa a proa da rotatória. Bora, rotatória. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 556, decola, da EL. 556, contato radar decolar, estupro nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, gol no 556, possível a proa mais à frente? Foi lida. Linda, obrigado, gol no 556. Tech Serra, chame tu, 895, bom pouso. 3295, graças. Torrede para Patango, Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, prossegue o final da 17 e evite redução, ok? Evite redução de velocidade para prosseguir o pouso como um aluno. Está sujeito a 360 no final. 7 vai realizar o Kilo Quebec Serra. Cada mar e desça para o nível 060, estou time que no 014 de lá. 060, no 0 no máximo, no 40. Para a separação, faça 360, aqui 360 pela esquerda, não vai haver separação, o tráfego já está aproximando de cima, 360 pela esquerda, lá dando final da 17. Está 2 milhas já da final, está batendo aqui 129 de cara. É, o tráfego já está também veloz na final, aqui faz 360 aguardando para final do 7. Livro Dax. Para o ONU, ONU, 206-200. Obrigado. Torre de Salvador, Guato, bom dia, Lazou 5048. 5048, Cheque Trem, autorizado pouso na pista 10. Vento de 1,60 graus, 8 nós. Tem o tráfego à sua esquerda que está à espera para a final da 17, não vai ter ferido o seu pulso livre. 5048, livre pulso 90. Zero na 4, informa no localizador. 2.0 na 4, informa no localizador, eu vou na 962. Vou retornar para a separação aqui. Referência do 962, já pode descer para 2000? Eu sou para 2000 pés, do 962. 360 para Patango, Kilo Quebec Serra. Autorizado o pouso no 7, ventura no 30 graus, 8 mais Serra. Ele pouso. Solo 5-6, direito 2-1 no 1 no solo. 2-1 no 1, 0-4-8, obrigado. Paulo Salvador, Azul 5-0-4-8, lembrando, bom dia. Bom dia, Azul 5-0-4-8. Livre táxi de Alfa, e mantém a posição antes da Juliette, aguardando definição da posição. Sim, está autorizado de alfa, aguardando da Juliette, o 5048. BFA, solo 58, direito, estacionar, fazer serviço. Chame 6213, prossiga. Estamos no portão número 2, estacionamento. Autorizado, chame táxi, 6213. Tono 556, passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 1251, na terra 3325, Goiás. Primário 1251 e a secundária 1335, confirme? Exato. Muito obrigado, feliz passo. Azul 4076, desça para 2010, via chegada MAI, ajusta o time, então no 04, informe no localizador. 2014, se funcionar que está pisada, azul 4076. Dois, complete a aproximação, chame 208 mais 5, compor. Ok, obrigado. 2204, sem identificação, autorizado de chegada a mar, desça para o nível 050. Chegada a mar, 050, alguma chance de WhatsApp ou Bruno? Oi, TAP. WhatsApp, também, 204, já. Aguardo autorização do controle para acender ao 085. A decolagem é da 17, curva à direita. O controle 119.35. E o transponder achando 0260. Correto cotejamento, chame a torre para o acionamento, boa viagem. Falou, boa tarde, vai passar a loja, está para a moeda. Falou. Falou. Acionamento táxi, chame para a decolagem. O nível... 085, visual, plano visual, decola da 17, corredor forte, curvando à esquerda. Aguarda autorização do controle para prosseguir em rota direta para Utinga. O controle opera em 19.35, torre 1895, transponder 5161. Então, corredor axé com curva à direita após decolar da 17. Não, 5161. Tá correto, Oscar Bravo Eco, o senhor tá em qual faixa? Faixa na Baeté. Ok, na Baeté, chame a Toa em 1895 pro cotejamento, pro acionamento, melhor? Tenha uma boa viagem. Tá. Autorizado ingresso, reporte alinhado pelo outro 7. Papa Tango, ótica pela Goiás, no passe da Baixé para acionamento. Autorizado, chame táxi. Olá, Goiás. V2, solo 04, direito 21 no mundo solo. V2, obrigado. Alô, Xené 6212, desculpa, 6213. Diga. 62, bom dia. Pronto para o táxi, está com 115 a bordo, temos 3 horas e 20 alternando o barulho. 15 Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1014. Aqui é o ponto de espera 1014, 63, 62, zona 3. Vou falar 2, bom dia, zona 962. 62 para 7 Alfa, chamante da Juliette. 048. Chamante da Juliette, zona 962. 5048, ingresso via Juliette para 02. Via Juliette, qual gate? Colagem, vento 1, 30 graus, 10 mais. 5048. 4076. Completa elétrica que chamou a torre 18095. 1895 azul 4073. Qual semana é? 18105? Uma 8, decimal 9, 5, a sequência atua, acima aqui. 4076, vento 1, 30 graus, 10 nós, livre pouso, bicho no zero. Livre pouso no zero, azul 4076. Recuso no novembro, decola 06, corredor axé, chama contra o aluno no 9, decimal 35. 1935 no axé, novembro. É 356, boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça para o 070. Para o 070, 6356. 1935, o ano do novembro está colado na sua escuta. Acuso novembro, tuba, conforme ombro pés, corredor axé, aguardando para ascensão, eco de novembro. Autoriza 2500 direto, senhor Porto, aguardando ascensão. Liga direto, aguardando para ascensão, o eco de novembro. Novembro. Sã 3804, isso para 2000 pés, está autorizado ele LSX Play, após o TAP 81, altímetro no 04, reporte no operador. Gente, 2000, voz duna, completa, pode ser sem restrições, Centro 2004? Escola da 1-0, com professor da saída Puca, tradução Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Prossegue a pendula 17 conforme. Aciona 5402, controle 119-35. Autorizado, 350 ACO, de lá, pendula 17, saída Puca, Aracaju, decola no curva esquerda. 4042 Estou chegando aqui próximo a Buraguinha, está afastado aqui para uma chamatória. Vai ser só cruzamento, prolongamento do eixo de decolagem? Não podemos. Vai ser só cruzamento do prolongamento do eixo de decolagem? Ah, viu. Torre 198-95, Charles, do Leste Novembro. 198-95, Novembro. 132 no meio atingiu 060. É autorizado 3.000 pés, 104, é o time 32 no meio. 3.0 no 4, 3.2 no meio. 952, se eu me disse que foi apresentado alguma DLA, o plano que consta aqui no meu sistema encontra-se vencido. Gente, só um minuto para a cópia, por gentileza. É o Papa Tango Charlie Juliette Novena. Salvador, azul 2773, boa tarde. Salve da Mena 2, chamar contato aí, que é o Coronel. Para a posição Coral, nível 170. Voe posição Mário, para efetuar a chegada Mário, e reporte de aves descida. Azul 2773. 2773, Mário, aeroporto de aves descida. Desça para o 050, 2773. 1073. A 213, estamos para a fundir a bloco de faixa, cruzando a final da 28 agora, acabou de cruzar, livre com decolagem, vento 30 graus, 101. Ok, visual com a faixa, lá inicial, rochamento é 213. O 276, a única informação que eu tenho é que é o pátio 3, mas a posição não será. Nada. Você é área 5952, vamos à cópia? Está autorizado, Serra Bravo, November Tango, nível 190, decola da 190, cumpre perfil da saída Conde, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 0271 no transponder, 119-35 é a frequência do controle. Protegimento correto, acionamento a critério para o táxi torre em 118.95. O altímetro marca 1014. O senhor também, Feliz Páscoa. 3 decola, azul 2, controle 19, sinal 35. 935, Feliz Páscoa, tudo bom, você vem. É 2 na 3. 5, afirma. Obrigado, boa tarde. Inicie com a direita já para poder ir liberando o setor do litoral, então o tráfego de aborto de faixa e seguindo atrás está mais lento. Fechou o controle de 1935. Tio, direito no corredor axé. Só informando o tráfego de reboque de faixa, mas ainda vai cruzar a final 35, ele pode prosseguir na frente. Brava. Cadê o Dael? O faixa travou a final da 10. Livre o pouso, pistão 0, vento 1, 3, 0, graus 1, 0, 2. Livre o pouso 1, 0, 3, 8, 0, 4. Cabravo Eco. Acho que Cabravo Eco, 1 no meu pé, corredor a Sierra, reporte fora da barra. Passarra fora da barra, Cabravo Eco. Muito boa tarde, eu sou a 3895, Centro da Índia, autorização São Paulo, Guarulhos. 3895, muito boa tarde, para Guarulhos, está autorizado nível 340. Decola da 10, cumpre pessoa da saída da Eule da Motiva, intercepta a Zulu 10 conforme até Taubaté. Após decolagem, curva à direita. 5156, código transponder, 11935, é a frequência do controle. De voo 340 para São Paulo, Guarulhos, Upper Zulu 10, Taubaté. Decola da 10, Nadael, Leda Motiva, curva à direita. 5156, transponder. 11935, controle, UTA 3895. 3895, cotejo mais correto. Me chama quando pronto para o posto na 09. Me chama quando pronto. Juliette Novembro, prosseguir 500 pés na linha do litoral, Thiago Juliette Novembro. Juliette, pode finalizar para 6356, desça para 2 mil pés, está autorizado a LFX2, reporte localizador, altímetro 104. 2 mil pés, reportará localizador 6356. Autorizado o táxi pelo hotel, vai decolar na interseção, prossegue até a cabeceira. Então chame pronto no ponto de espera do hotel. Só 3804, solo azul no meio, direito, 211 no solo. 211, obrigado. Está Unit 4 de novembro, confirma o sistema de pouso. 1804, prossegue via Alfa Juliette, vai para o 04. Alfa Juliette para o 4, já entrei. 1804 já. Mantenha a posição. Mantenha a posição.